6544, o seu voo dar-se-á pela linha do litoral ou Golf 677? Pela Golf 677. Gente, está presente, autorizado prosseguir em condições visuais para interceptar o eixo da Golf 677. Informe-no através de coral. A partir da décima milha, autorizada ascensão nível 105. Tomará através de coral. A partir da décima milha, a ascensão autorizada até 105, em condições visuais. 6544. Positivo. Pouso 200 graus 8 nós. 200 graus 8 nós, pouso autorizado na 28 para o 3566. Boa tarde, bom ponto. Nossa, Salvador, vamos 328. No 328, acione identificação, desse mantém nível de voo 060, chegada a Cari. Desce para o 060, chegada a Cari, com o 328. Comprou na turismo, gol 924, vá na proa 030 para interceptar o ILS. Negativo, mantém start, disse mantém a 2000 pés, 924. Mantém 2000. É a seguinte, da informação Quebec. 3605, São Paulo, nível 360, Vasco Copa. O senhor teria saída prevista? Está gole e gonza. Gole e gonza. Você confirma o vento para o 3174? Vento 210 graus, 04 nós. Gente, informe estabilizado no localizador. Massa Uzan, completa final de ILS Zulu, 186, turno 92, corrigindo, 3174. 1862, uma boa tarde, bom trabalho. Cruise control, good afternoon, trip 5487, information Quebec. Trip 5487, qualquer dentro, you can maintain flight level 040, altimeter 71017. 4 milhas do terra. 3174, boa tarde, continue a aproximação, guarda pista livre. Vento 200 graus, 612 nós, ajuste 10 no 7017. 0017, ajuste aguardando pista livre, 3174. Zero, radio of Salvador, VOR. Roger, left of Reading 120, limited to 090 Salvador, VOR, trip 5487. Chame o solo 1219. Aqui Libra na Delta, mantém 1219. Correction, taxi the runway 28 or 17. We proceed to runway 28, applying now repeat arrival now on the radar vector to final approach 28, sir. Okay, this is guard repeat arrival, radar vector for intercepting. Intercepting final runway 28, procedure ILS Zulu. ILS Zulu 28, 5487. Zulu, o despacho está chamando. Travado, está 3174. Zulu, o despacho está chamando aí. Salve Salvador, boa tarde, 3566, Libro. É mesmo? Tá do táxi até antes do pátio ano. Até antes do pátio ano, 3566. Fiz autorizado seu táxi até o gate 1, pátio 1 para o gate 1, então 3566. Pátio ano, gate 1, 3566. Zero. 80, chegada e pitch ajuste do altímetro em Salvador no 017, volume 697, velocidade 2509. Vem para o 080, reduzindo 250 quilotão no 97, Salvador. Tá? Informação, estamos a 40 milhas de pitch. Positivo, chegada de pitch, velocidade 240, corrigindo 250 nós, desse mantém nível de voo 080. Certo. Vitor Bravo Mike, frequência livre para coordenação 12345, está a 38 milhas oeste de Salvador, centro Recife para coordenação de voo e alerta em 1288, término 1264. 06, solicito 310 para Fortaleza, meu objeto 6721. Mando 390 Fortaleza, aguarde Copa, objeto 6721. 310, ok? 310, então. 21, o despacho estava chamando vocês aí. Ok. Acender para o 085, senhor. 085, ciente, chame o centro Recife agora em 1288 ao término 264. Ciente, Vitor Bravo Mike. Salvador, boa tarde, está 3660, informação, ciente da informação ativa, senhor. Está 3660, desse mantém nível de voo 90090. Chegada CARI, identifique 1017 o ajuste. Afirmativo, ciente, então da formação Quebec, desce para o 90, o perfil da saída, chegada CARI para 28. Ah, o senhor quer que desça agora ou pode descer só na ideal, senhor? Descida no ideal. Obrigado, senhor. Informarei ele iniciando a descida. Positivo, ajuste navegação, passar uma centena com 200 nós. Positivo. Última, corrigindo, penúltima esquerda, taxiway Charlie, chama o solo 219. Taxiway Charlie 219, tá 3174. Taxiway Charlie. 1000, volume 328. 2009 com 5000, descendo o volume 328. Volume 941, autorizado 3000 pés. Ajuste do altímetro no 097. 3000 ou no 097, 948. 941, a velocidade está liberada, reporte estabilizado, localizador, é autorizado 2000 pés, no 941. 2000, informará estável, 941. Volume 924, torre 186, completa final do ILS Zulu. 86 ao 974. 74, livrado na Charlie. 3174, autorizado táxi até o portão 02. Autorizado táxi até o 02, 3174. Web 6721, pronto copo. Pronto copo, Web 6721. 7721, autorizado Fortaleza, nível 310, pelo Up Zulu 19. Decola até 28, mantém pro até 2000 pés, após curva à direita, saída Aron. Corrigindo, saída Momo, transição Frote, Web 6721. Controle 119 decimal 35, transponto 5414. Meu ajustado mídia 7, gol 97. Fala da 28, saída é a Momo Frote, é, controle 1935, aciona 5414, objeto 6721. 7721, após decolagem, manterá proa até 2000 pés, após curva direita. Afirmativo, vai manter pro até 2000, depois curva direita, objeto 6721. Correto, reporte para pushback acionar no 612, é o objeto 6721. Vai reportar 6721. 801, frente da Quebec, nível 370 para Recife. E meu nome, chamou? 754. Chegou de cobre, número 2 para cobre. Guarda, 754. Ó, oh, confirmando o nível, senhor, 390? Pode ser o 390, confere. 8001, no pronto, copy. 8001, autorizado Recife, nível 330, pelo Upper Whisky 58. Decolada 28, mantém pro até 2000 pés, após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119, decimal 35, transponder 5410. 8001, correto? Responde para pushback acionar no 10. Voo no 74.4. Voo no 74, autorizado Recife, nível 390, pelo Upper Whisky 58. Decola 28, mantém pro até 2000 pés após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 11 na alta decimal 35, transponder 5416. 390 autorizado, Recife a 358. Decola mantendo pro até 2000 após curva direita, saída Aron, transição Melim, 11935. Controle 54 no meio, transponder, gol 754. Voo no 74, correto, responde para pushback acionamento no 03. Camarei. 65, limite a radial 110 de Salvador. Direita 065, limite a 110 de Salvador, voo 322. 5487, reaching maintain 3000. Descendal 2000, Ionazio 017, Fago 480. Down to 2000 feet, 3547. Gol no 941, completa final do ILS Zulu, torre 1 no 8, decimal 6, composto. 18-6-14, 941, bom dia. Bom dia. Cedan, chame o solo 1219 antes de ingressar no táxi Alfa. Alfa. 219 antes da Alfa. 924. 47 localizer Kirsten White, heading 240, report established. Heading 240, I call you back when established, 3547. Okay, complete the 250, and report established, localizer Kirsten, 3547. 250 now, 3547. Gol 697, redução 2009. 2009, essa ponte é sempre localizador? Está na Star, gol no 697, Star e Pitch, esse mantém 3 mil pés. Quem vai seguir pelo Star? Para 3 mil. Afirma, ajuste no 097, gol 697, segue tráfego até R72 da TIP, a 9 milhas à frente. Tá, Força aérea 644, a gente mantém 05. Mantenha-se ainda em condições visuais, aguarde transferência de controle. 20 milhas de coral. Ei, mano, manterá em condições visuais do batalhão diferente. 4-4. Atirando 5 mil, vamos no 328. No 328, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste do altímetro 1097. 3 mil, 1097, vamos no 328. Gol 600, ajuste navegação para 1809. 1809, reduzindo o gol 9600. É autorizado descer até 4 mil pés, voo no 600. 180, descendo para 4 mil com 1017, voo no 600. Xel! Oba! Fiuk! Abraço! Voo 697, 2 mil pés, autorizado. Final, ajuste no 097. 2 mil pés, autorizado final, ajustado 27, 97. Gate 5 aqui, por isso formei o táxi via Pato 3. Eu tenho uma aeronave no 5, realizando push. Agora modificaram o seu gate para o 08, só que a entrada para o Pato 1 e o Pato 3 tá fechada devido a essa aeronave no push. Se eu desejar aguardar, fazer um backtrack para taxiar via Alfa. A gente aguarda. Mano. Senhor, o vão lá 24 vai aguardar? Se aguarde, deixando livre a entrada do Pato 3 para a aeronave no push. Certo, aguarda. Calling 1863547. Recife, recebe a indicação, mantém o nível 230, vigilância, guarda a chegada, Cari, Salvador opera na pista 28, está presente, por de Jona, é parte da vigilância. and now establish localize trip runway 28. Roger, trip 5487, continue approach runway 28. Report 5 miles out, wind 210 degrees at 06 knots, current 8107. Completing and I carry you back 5 miles, trip 5487. Set. 4000 pés, 1097, tá 3660. American 980, clear to line up and maintain 1828. American 980, clear to line up and wait runway 28. 5487, continue approach, standing by when they vacated. Standing by to runway vacated, 5487. Polícia motor, guarda 01 autorizado, cruzamento 428. Positivo, Guardião 01 agilizando. Agilizando, 1-0. 5487 now, 5 miles out, final approach. Gol 941, livrou a pista 28. 121, décimo 9, 941. 219, obrigado. Salvador 3605 para o táxi, com 140 a bordo, 4 horas e 3, alterna Galeão. 3605, autorizado táxi, Juliette Alfa, reportará antes da Delta. Juliette Alfa, reporta antes da Delta, 3605. 924, autorizado sem ingresso, bate 1, para o 08. Prosseguindo, bate 1, 08, 924. Salve Salvador, boa tarde, o gol 1941, livrou a 28. 941, autorizado táxi em frente, quilo bate 3, apontará para ingresso, bate 1. Ok. Livre táxi pela Kilo, reportará para ingresso Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no 1, gol 941. 1709, tá, 3660. Gol no 600, reautorizado 2000 pés, 1097, ajuste. 2000 pés, 1017, ajuste, gol no 600. Tá, 3660, reautorizado 3000, 1017. 3000, 1017, tá, 3660. Nave da Gol que ingressou no pátio, pode prosseguir até a 28? Trip, correção, então 3605, autorizado seu táxi até antes da Gol chamar na torre, 198, decimal 612, aqui nível 1097, então 3605. Afirmativo, antes da Gol, a torre, 1826, 3605. 1935, good morning. Para Salvador, vamos 328. 328, número 2, continua a aproximação, aguarde de formação pista livre, 210 graus, 089. Aguardando pista livre, pode confirmar, está operando toda extensão, 328? Positivo, em toda extensão, 3.005 metros. Sente, toda extensão, como 328. Eu informo have conditions turn right. Exato, para o táxi Gol 754. Maintain presence ahead and report to have conditions fly heading Aron. 547 on the ground at 12, taxi to the left and contact 121.9. First left, the altitude taxiway contacting 121.9. Thank you so much, sir. 00 para interceptar o curso do localizador, esquerda proa 330, reporte estabilizado, 2000 pés ao ajuste do altímetro 1017. É de esquerda 330, 2000, 1017 vai reportar estabilizado, 900. American Line 980, turn left and heading on position. On for. Understood, approved via Kilo taxiway April 3 after April 1 until position 14 to 5487. And American 980, we're cleared up to 150. Flat level 150. American 980, roger, 150. Torre, Salvador, Utah, 3605, aproximando, pista 28, cara. Com no 600, segue tráfego da companhia. Meia dúzia de milhas à frente, velocidade compatível, completa a redução para aproximação, turno 96. 96, está estabilizado, está reduzindo o gol, 900, bom dia, até a volta. Bom dia. 3660, reautorizado 2000 pés, livre LS. Redução, já atingiu 1709 em redução? Afirmativo, estou mantendo 170 já de indicado, senhor. Positivo. Segue como número 3 na aproximação, reporte estabilizado no localizador do ILS Zulu, TAM 3660. 2000, reportaria estabilizado no procedimento ILS Zulu, TAM 3660. American 980, request direct receive if possible. Pista liberada no momento, 200 graus, 8 nós, ajuste 1017, autorizado pouso, pista 28, 328. Livre pouso, pista 28, voo no 328. Sente em frente pela Alfa, pátio 3, voo no 697. Quilo, pátio 3, quilo. Fox 018. Okay, roger, direct Romeo Fox 048, thank you. 018. I'm sorry, yes, 018, thank you. That's affirmative. And contact the receiver center on frequency 12685, enable 12545. 2685-2545, thank you, bye-bye. Fox tem 78 a bordo, terra Salvador, 3 horas e 25. Sete, 5-4 autorizado táxi, via Índia, Alfa reportará antes da Delta. Via Alfa reporta antes da Delta, 754. 370, vigilância, exatamente por aqui, Delta, reporte para a descida. Então, seu autorizado. Mantém a posição, nós estamos tendo algum problema aí com o sinal do glide para o pessoal que aproxima quando temos aeronave na Taxiway Golf ou alinhando na cabeceira 28. Solos 17, vai taxiar em frente, liberar a penúltima esquerda, taxi Charlie, chamar o solo 129. Em frente, livre na Charlie, chama 219 com 1328. Aguarde, 3301, não. Boa, 648, aguarde. Salvador, o TAM 3660, agora estabilizando a do ILS 28. Chama torre 1186, completa a final do ILS Zulu, bom pouso. 18-6, muito obrigado, bom trabalho, senhor. Amém. O 1697 no sistema aqui, eu tenho sua posição será no pátio 3, aguarde ordenação, então concordo. Batendo posição, agora no 97. O gol 754, pode cruzar, táxi Delta. Cruzado seu táxi, antes da Golf chamar a torre 198, é só meia dúzia.

com aeronaves na final. Observante da Golf, o 754 chama a torre. O 697 informa infraero, disponibilizou o Pátio 3. Seu estacionamento será no Pátio 3, Gol 1697. A gente tem condição de fazer o retorno, Gol 1697. 7, o ajuste reportará estabilizado no localizador, 6320. Retorno, o senhor fala via alfa ou backtrack no posto? Não? É, pode ser backtrack. É, autorizado backtrack, retorno. Gente. Só o objeto mais 721, tá no 06 para postback acionamento. Manda levar a via Charlie, ok? Penúltima esquerda. É que é penúltima, Charlie, gol na 60. Postback acionado o objeto 6721. Afirmativo, vai chamar pro táxi 6721. 6721. Fala, tá 3173? Então, 3173, aguarde cópia. Guarulhos, nível 340. 340, poderia tentar a saída? Saída agora é Val, após Val Eudes. Agora é Val Eudes, boa. Gol 1600, tá lembrando na Charlie, na Cruz Curta, bom dia. Gol 1600, manter a posição antes do travesco com a Índia. Seu gate será o 04, tá ocupado no momento. Gente, vamos manter a posição no través da Índia. Gol 1600. 200 graus, 8 nós. Muito obrigado. 3605, somente após o tráfego da companhia tocar a cabeceira, o senhor ingressa Golf e é portanhado pronto na pista 28. Observativo, após o tráfego da aeronave, a linha em reporta 28. Para Porto Seguro, eu tenho na descida agora com o controle 1-2-0. Oi, Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Solicita pouso na parte do Brasil, sem interferência com pouso decolagem da 1-0. Na 2-2, viu? E 2-0-0 graus com 8 nós, informe parte do Graé controlado, Guardião 01. Favorável, parte do Graé controlado, Guardião 01. Gol 1754, bom dia. Vai aguardar na... foi alfa, conforme instruções, alfa. Já pode ingressar na Golf e alinhar assim que o TAN... o E2Z iniciar a rolagem, o Gol 1754. Positivo, então, aguarda lá no ponto de espera da Golf, 1754. 3660, solo aos 22, 121, decimal 9. 219. 3605, alinhando e pronto. 3605, livre decolagem, o vento 210 graus, 08 nós. Livre decolagem 28, 3605. Botão 3660. 660, autorizado táxi Alfa Kilo Pat 3. Repartará para ingresso Pat 1. Alfa Kilo Pat 3, forma para o 1, tá 3660. Do 4089, proscópio. Para o back acionamento na 10. Não, 801, não estou